Você está ouvindo o Mexidão Cast. Welcome! O podcast do Mexidão Rocks. Está começando mais um Mexidão Cast, dessa vez o número 59, vejam só, vocês não percam as contas. Hoje falaremos sobre Pacific Rim. Eu sou o Thiago Mendes e hoje estou na presença do meu amigo Patrick Murta. Que beleza de inglês, hein? Rim Pacífico, né? Vamos falar Círculo de Fogo de uma vez. O Rim, né? Já foi Pacífico. É, bom Círculo de Fogo mesmo, tá valendo. Já pensou, quando eu vi a tradução pra Círculo de Fogo, eu imaginei logo um filme pornô. Ixi, se fosse Anel de Fogo ia ser pior então, hein? Ia ser muito pior. E também hoje, meu caro amigo Sir Patrick Murta, estamos na presença do Matheus Carvalho. E aí, galera, é isso aí. Não quero ver ninguém falando mal dele. Olha aí. Vai ter guerra hoje. Olha só. Falando em guerra, ele que gosta de uma boa luta, meu amigo Diego Mendes. Ah, eu gosto. Tá. Tô eu aqui de novo. E junto com o Diego, que tá aqui de novo, também de novo, nós temos o nosso amigo externo. É isso aí, eu tô aí. Eu tô super surpreso, cara. 59º episódio. Opa, o externo. O seu contagem agora foi igual o inglês do Thiago. Excelente, esse podcast é excelente. Ô, Patrick, eu tô aqui até agora tentando entender por que que eu gosto de luta. Mas tudo bem. Muito bom. E hoje nós estamos unidos para falar sobre esse que foi o filme que fez a maior bagunça nas nossas cabeças no final do ano passado. O Círculo de Fogo chegava com um trailer onde robôs gigantes destruíam monstros gigantes e nós ficamos todos muito animados. Agora a primeira pergunta a fazer é: quem desse podcast viu o filme? Que eu não vi. Eu vi. Eu vi também. Vi na estreia. Eu também vi e estou aqui para falar um pouco desse filme, para quem não sabe. Mas é que vocês não deixam o Diego falar mais não, tadinho? O Diego tá ocupado tirando a foto. Que isso? Sério? Aí, Diego, tá querendo te derrubar na alta, hein, Diego? Vai postar no Facebook hashtag podcast. Mas você viu o filme, Diego? Eu não. Então tamo junto, parceiro. Vamos falar aí de uma coisa que a gente não viu. Eu quero ver aonde vai chegar, hein? Cara, ó, eu não vi o filme. Até agora eu vi, acabei de ver um trailer ali pra ver se me interessava. Não, mas é sério, sabe por quê, cara? Porque é o seguinte, ele é um filme que ele parece lá com alguns certos desenhos aí que eu não gosto nem fudendo. Eu não gosto dessa parada de robô lutando contra bicho, esses trem, não. Vai falar que você não gosta de Evangelho. Olha só. Fala o mesmo, sô. Ah, sai daqui, seu herege. Uma coisa é certeza, eu não vi o filme e o filme é o mais blockbuster mais foda do ano. Sem ver, eu já tenho certeza. Olha aí. Tô criticando aí, mas quando era criança eu ficava assistindo Power Rangers todo dia. Justamente. Ó, primeira temporada de cara. Tinha o Megazord. Eu ficava assistindo a Ranger Rosa. Mas enfim, eu não assisti o filme, me explica aí, Thiago, Pacific Rim, o que que é, de quem se trata? Não, primeiro, já vou começar a defender o filme até pelo título, tá? Isso aí. Falaram aí que Círculo de Fogo é um nome não sei o que e tal. O que acontece? Pacific Rim é Fenda do Pacífico, como pode ser bem traduzido ao pé da letra, que é a localização geográfica, e Pacific Rim é o nome dado em inglês. O Guilherme Del Toro, uma das exigências dele foi que o filme, em todos os países, não teria uma tradução a livre-arbítrio. No Brasil poderia ficar monstros gigantes versus superpoderosos robôs, né? Não, então, seria Godzilla, a equipe. Show. Megazords Unidos. E, então, essa foi uma das exigências, né? E o nome em português é exatamente o nome em português da localização geográfica dessa fenda do Pacífico. Sim, sim. Que em português se chama Círculo de Fogo. Então, se for ver, é uma tradução bem correta do nome do filme pro português. Resumindo, ficou um título gay. Não deixou de ser sugestivo. Círculo de Fogo. A maldade está na cabeça de quem pensa, rapaz. Não tem nada a ver. Se vocês faltaram a aula de geografia, eu não tenho culpa. Olha aí. Tá certo. Mas que esse negócio de anel de fogo, Círculo de Fogo, tá sugestivo, tá? Mas vamos lá, gente. Círculo de Fogo fala sobre criaturas monstruosas conhecidas como Kaiju. E começam a emergir do mar, no meio lá da fenda do Pacífico, do Círculo de Fogo mesmo. Começa ali a destruir a Terra, destruir os humanos. E aí, para combatê-los, a humanidade desenvolve uma série de robôs gigantes, os Jaggers. Eles tocam no Rolling Stone? Cara, pensei a mesma coisa. Não, o Thiago... Não. Jaggers já vem na minha cabeça. Move like Jaggers. É, isso que é a praça nossa aí. Ele se movimenta como Jaggers? Uma coisa que a sinopse não informou é que os Jaggers são controlados por duas ou mais pessoas, né? Então, acontece de um Jagger específico ser controlado por três pessoas. Oh, então, tipo assim, a história do filme seria uma invasão alienígena, mas provavelmente de dentro para fora? Não. Exatamente. Tipo isso. Seriam seres intraterrenos comentados no podcast sobre OVNI. Olha aí. Olha aí. É tipo isso aí. Uma coisa ligada à outra. O cara escutou nosso podcast e teve a ideia. Olha só. Com certeza. Ele mudou o projeto de última hora porque ele ouviu o podcast. Não, isso que eu ia falar agora. Sendo que o nosso podcast saiu depois do filme. Pra você ver como é que o cara é foda. Não, ele correu atrás do prejuízo pra consertar. É, não, pode cara... saber que tem altos detalhes ali que ele tirou foi do nosso podcast, cara. Sim, o cara ouviu o podcast de Viagem no Tempo e aí usou ele pra poder ouvir o podcast de alienígena. Oh, é isso aí, tá vendo? O externo, o cara é um cara entendido. Ô, Diego, tá certo que a gente não vê o filme, mas vamos parar de avacalhar, Diego? Vamos deixar o pessoal falar. Bom, o que se trata, na verdade, é que são seres de outra dimensão, não deixam de ser alienígenas, que acabam fazendo uma espécie de cone interdimensional entre a dimensão deles, a fenda do Pacífico, coçando a porta pra nossa dimensão. São amiguinhos do Thor, segundo o Diego. Tá vendo? Eu não queria avacalhar, eu tô aqui quietinho aqui fazendo comentário paralelo, o Thiago pôs no ar. É uma boa explicação, é melhor do que aquela explicação de que os iguanas sofreram uma mutação por causa de teste de bomba atômica e viraram monstros não gigantes que não. Cospem raio laser. Você não, já viu algum iguana cuspir raio laser? Não, não é essa a questão. A minha opinião é o seguinte, que se a história do filme fosse o seguinte... Em algum momento qualquer aconteceu alguma coisa e ia aparecer essas criaturas da própria Terra, pra mim ia ser muito mais aceitável do que um portal dimensional que liga o nosso planeta a uma outra dimensão. Pô, sabe por que eu tô falando isso? Se você assistiu o filme, antes dos 10 primeiros minutos, eles tentam passar uma realidade no filme como se os monstros estivessem integrados com a Terra, como se os robôs fossem integrados com a Terra. Tem uma cena até que aparece o Obama. Então ele tenta mostrar uma atualidade, tenta mostrar que tá acontecendo no nosso mundo, no nosso tempo, entendeu? E de repente eles dão essa. Cara, pra mim acabou com tudo aquilo ali que eles tentaram passar de início. A explicação que eles dão é que esses seres já estiveram na Terra antes, na época dos dinossauros. Também. Eles fizeram um experimento e por causa do clima, do ar, da terra, eles tiveram que sumir. Isso aí. Eu achei isso muito legal porque daria uma explicação para a extinção dos dinossauros. Por que não tem mais dinossauro? Porque eles tiveram que ir embora, porque não se adaptaram ao nosso clima, às nossas condições. Olha aí, Matheus, o externo dando a de amargo, a explicação redondinha, externo enchendo o saco, Matheus. Não, enchendo o saco não, porque veja bem. Se você for olhar cronologicamente, então... Se isso se passa no ano atual, já que aparece o Obama como presidente ainda, cara, quando foi que vocês começaram a construir esses robôs? Quanto tempo você acha que ia demorar pra construir um robô desse? É, é, lembra a década de 60, não. O pessoal foi na Lua rapidinho porque houve interesse. É a mesma coisa. É, tudo bem. Aí quebra também a suspensão de realidade, né? É um filme. Não, mas ó, eu acho uma coisa. Você quer buscar, por exemplo, a realidade num filme onde tá tendo uma luta de robô gigante com um monstro gigante. Entendeu? Não, não, é buscar uma história. Não, cara, você tem que entender que isso é um filme de puro lazer. Você tem que ir com a mente aberta. Você não tem que ir pra buscar a falha ou erro no filme. Cara, é um filme de luta, de robô e monstro. Concordo, cara. Entendeu? A mesma coisa do que você... Olha, senão... se a gente pegar qualquer filme, qualquer coisa que seja de ficção científica, não tem lógica, entendeu? Não, tudo não vai ter lógica, tudo vai ter furo, tudo vai ter erro, entendeu? Olha só, porque não tem como. Eu concordo com você, eu acho que você só não entendeu a minha colocação, porque é o seguinte, eu concordo que é pra lazer e tal, não tem que mostrar a realidade, mas se não quer mostrar a realidade, bicho, pega o Morgan Freeman e coloca ele como presidente dos Estados Unidos, cara. Vai botar o Obama? Por favor, né, bicho? É, eu entendi o que você tá querendo dizer, que você suspende de uma vez tudo, né? É só isso, externo, entendeu? Externo, pode falar. Queria que um robôzinho beijasse o outro, rolasse a musiquinha, pra ter realidade, o robô comece a questionar a razão da existência dele, que ele foi criado pra ser uma máquina de morte. Não, a minha crítica é que eles apresentam uma coisa, e em seguida, eles fazem assim, ó, ah, não, deixa pra lá, isso aqui que você viu... Deixa pra lá, esquece isso. Mas eu aposto que eles colocaram Obama lá por causa de um monte de chato igual você, que ia reclamar. Ah, não tem realidade nenhuma. O presidente não. É o Morgan Freeman. Ai, que clichê. Pra depois chegar, aí colocaram Obama pra te agradar e mesmo assim não te agradaram. Na verdade, o Obama aparece só num flashback rápido, né? É, bem rápido, é coisa de meio segundo. Tô falando, tá amargo demais. A Jessica tá dormindo de calça jeans. Mas aqui, essa aparição do Obama, será que não é aquela coisa ligada ao patriotismo lá dos Estados Unidos, não? Não, é só pra mostrar que os países se uniram pra fazer os Jaggers. É só isso. O filme, ele começa hoje, tá? O primeiro monstro surge hoje. A raça humana não tem como se defender nem fazer nada. Entendeu? Concordo. Aí é que agora não me lembro, mas fugiu da cabeça também, não me lembro. Quanto tempo se passou até eles terem o primeiro robô construído? Não é no mesmo tempo. O primeiro ataque foi em 2000, foi. Aí em 2002, o Lourinho e o irmão dele derrotou um monstro. Depois, em acho que 2004 ou 2006, ele foi derrotado no Pacífico. E aí, 6 anos depois, ele volta. Ah, então calma aí. Então você quer me dizer que com 2 anos, eles criaram um robô com toda aquela tecnologia. Em 9 anos, eles foram pra Lua, externo. Em 9 anos, os caras foram pra Lua. 1969. Caramba, externo. Patrick, o robô, cara, deve ter, bicho, pra mais de 60 metros, cara. Ah, não. Não é pouco não, bicho. Ó, deixa eu explicar uma parada aqui, rapidinho, só pro ouvinte entender. O Guilherme Del Toro é mexicano. E é bem provável que o Guilherme Del Toro tenha assistido as mesmas coisas que a nossa geração assistiu aqui no Brasil. Porque a distribuidora de tokusatsu e anime, na época, fechava um pacote. Então, quando eles mandavam pra cá... um Jaspion, um Changeman, um Cavaleiros do Zodíaco, isso chegava primeiro lá no México e depois aqui. Então, o filme, ele é uma... eu encarei o filme como uma grande homenagem aos desenhos japoneses dos anos 80. É, isso é um ponto muito importante para quem vai assistir o filme, porque você tem que entender, ó, é um filme de ficção, é uma fantasia. Aquilo ali é como... encare como se você estivesse assistindo Jasper. Você tem que ir pro cinema com essa cabeça. Tô querendo saber onde que ficou o Satangos. Dos monstros enfurecidos. Eu acho que o Stern ia preferir se fosse os robôs viessem do sistema Flecha e viessem 5 meninos raptados por esse sistema e viessem combater. Não, cara, o filme não é ruim, cara. O que eu acho é o seguinte: é que eles tentaram mostrar uma coisa e depois fizeram outra, entendeu? E aí acabou sendo repetitivo em algumas coisas. Essas semelhanças com os animes que o Thiago falou, realmente isso é muito legal, cara. Se você for olhar o filme visualmente, cara, o filme é maravilhoso. A concepção do filme, ela é maravilhosa. Se você olhar a concepção e olhar o filme, você vai falar assim, caraca, bicho, os caras estão desenhando na tela. É muito legal, cara, é muito legal mesmo. Só que a história do filme é uma bosta. E o que eles tentam passar, eles descartam. Entendeu? Não, é impossível eles ser pior descartam. Que Transformers. É impossível, não acredito que é pior do que Transformers. Cara, pode até não ser pior do que Transformers, mas o Transformers eu acho que ele foi fiel à história da série. Já esse, o Del Toro, eu vi algumas entrevistas dele, ele dizendo que não, o filme não tem nada a ver com Evangelion e tudo mais. Não tem como. Não tem como ele falar isso. Na primeira cena que os dois irmãos, um pouquinho de spoiler agora, que vão entrar no robô, que aquele desce aquele líquido pelo capacete, aquilo ali é Evangelho. Aquilo ali é Evangelho, puro, simples Evangelho. Agora eu te pergunto, já que você já está entrando, eu quero saber aonde que aparece a Katsuragi no filme. Onde que aparece o quê? Desculpa. A Katsuragi, pô, vocês não assistiram Evangelho, não? Assistimos. Não, eu não assisti. Não lembro da Katsuragi. Eu já falo. não assisti Evangelho, não assisti nada desses tempos, porque eu não gosto desses animes de robô. O que, que você tá fazendo aqui, Diego? Today we are canceling the apocalypse! Pacific Rim. Então tá bom, vou fazer uma pergunta. Aonde que entra a GLaDOS? A GLaDOS é um ponto legal do filme. Que a voz do computador que fica passando as informações, olha, o robô prestes a partir e tal, é a voz da GLaDOS. Só isso. Hora nenhuma fala que é a GLaDOS, hora nenhuma fala que é uma inteligência artificial, é só a voz da GLaDOS que tá lá. Então, o filme é isso. Cara, um ponto muito positivo, as semelhanças com as obras japonesas, elas ficam muito na cara. Godzilla, os monstros, cara, se te lembra Godzilla? Lembra. Tem um outro anime muito antigo que é o Project Hades, Zeoraima. Esse, pra mim, é o que ficou muito mais parecido com a história do filme, porque em Zeoraima você precisa de um homem e uma mulher pra poder pilotar o robô, o que acaba acontecendo nesse filme também. Então, tem muitas coisas que são muito idênticas, você bate o olho e você identifica na hora que o robô da Austrália, ô Matheus, você viu? A hora que o robô da Austrália abaixa a mão e abre o peito e sai um monte de canhão, aquilo foi foda, aquilo ali... Não, cara, uma coisa também que ficou muito legal foi, ele conseguiu, por exemplo, retratar, por exemplo, um país... pelo design do robô, né? Você vê que, sim, por exemplo, o robô da Austrália, ele já é um robô mais ágil, com os traços mais atléticos, assim, algo bem mais novo. Aí, por exemplo, o robô da União Soviética, já é aquele negócio mais pesadão, durão, grandão, né? Cara, eu achei fenomenal, eu achei que ele conseguiu retratar muito bem um país pelo design do robô também, achei que ficou muito bacana isso. Não, é uma coisa que o Externo falou, né, Externo? A concepção de arte do filme, ela ficou impecável. Foi impecável, maravilhosa, cara, sem dúvida nenhuma. Agora, em relação às lutas, eu só tenho uma coisa a dizer. Se usassem o sol, não iam precisar de robôs gigantes. Acabou. Só os fortes vão entender. Aí, tá vendo? O cara não assiste Shakira, não sabe do que eu tô falando. Tá vendo? Mas é uma coisa que pra mim ela soa muito negativo. A história do filme ela é muito rasa. Eu entendo que eles focaram na ação. Eu não sei se o Matheus concorda comigo, mas eles explicam ali que, ó, são monstros de outros planetas, a quantidade de ataque vai aumentando e é isso, vão descer porrada nesses bichos. Ah, então é igual o Super-Homem, então, seu viado. É igual o Super-Homem, que é monstro de outro planeta que vem aqui botar o terror, aí um outro vai lá destruir ele. É a mesma bosta de história. Isso, então isso. O Super-Homem também arrasa, seu viadão. É exatamente aí que tá o problema. O pessoal tá se esforçando muito pra achar um filme melhor do que o outro. Eu tenho me esforçado pra assistir os principais blockbusters. Eu assisti o Homem de Ferro, assisti o Superman, assisti o Wolverine, assisti agora o Pacific Rim, só não assisti ainda Star Trek. Aí depois você pergunta por que você tá sem dinheiro, né? Pois é. O Star Trek, velho, todos os filmes, pra mim, eles estão numa média muito igual. É aquele negócio, dá uma explicação ali mais ou menos no começo e parte pra porrada, entendeu? Então é uma coisa... Tá muito igual, tá muito assim. Cara, eu, por exemplo, o que eu espero de um filme de ação? Porrada, velho. É igual o filme da década de 90, do Schwarzenegger, do Sylvester Stallone, do Jean-Claude Van Damme. Foda-se a história. A história é o de menos. Vamos lá, vamos explodir as coisas, vamos dar porrada, vamos matar todo mundo e tiroteio e tal. Cara, eu fui pro cinema pra ver robô brigando com o monstro. Eu queria ver as lutas, eu não queria nem ver a história. Entendeu? Por mim, podia ter luta o filme inteiro. Eu queria ver as lutas, uma diferente da outra, soltando foguete, bicho voando, lutando no espaço, entendeu? Voando, com espada, sem espada, entendeu? Era isso que eu queria ver, era isso. Eu fui, foi isso aí. Era isso que eu queria. As lutas foram fenomenais, foram muito boas, cara. Não, e tá aí, ô Matheus, e tá aí uma coisa que, sinceramente, o que me atraiu pra poder ver o jogo... Ver o jogo, hein? Nossa, o jogo tá foda. Vem na live. Hã? Vem na live. Pois é. O que me atraiu pra ver o filme foi exatamente assim, esses pedaços de ação que teve no trailer. Porque, sinceramente, cara, quando você vê um filme que vai ter robô, que vai ter alguém que voa, alguém que resiste a qualquer tipo de ferimento. Ah, cara, vai esperar porrada, porque, sinceramente, a história nunca vai te convencer. Se vier uma história boa, é lucro. É, exatamente, porque o cara vai focar exatamente nisso, cara. Se vier uma história convincente, ponto. Igual Mercenários. Igual Mercenários, história de bosta, mas o maneiro é ver o Schwarzenegger e o Stallone dando porrada junto, velho. Mano, da hora. Pois é, cara. Igual você falou do Man of Steel. Man of Steel, a história do Superman já é uma história... podem me xingar o tanto que for, mas é uma história passada. Todos os filmes que são feitos de Superman é a mesma coisa. Uma criança alienígena caiu na Terra, foi crescendo e virou o super-herói do mundo. É um homem de aço. Boa, beleza. Então manda ele descer o cacete nos vilão, então, porque o resto a gente já sabe. Isso aí, cara. Isso aí eu já tava falando com o Thiago antes da gravação. Eu acho que se eu tivesse pegado o filme pra ver só pra me divertir, é um filme pra se divertir, com certeza. Mas eu peguei o filme pra analisar. E, cara, teve algumas coisas que realmente me incomodavam muito, cara. Que eu acho que funciona no desenho, mas não funciona no filme. Que é, por exemplo, tá o robô lá com a água abaixo do joelho. E de repente pula um monstro de dentro da água como se tivesse 30 metros de profundidade, sabe? E depois o monstro fica em pé ali com a água no joelho também, cara. Entendeu? Então, quer dizer, são pequenas coisinhas que eu parei pra olhar que eu fiquei pensando, pô, bicho, podia passar batido, mas, né, esse tipo de coisa. Mas é só você lembrar de Ultraman, cara, isso rolava demais. Isso ia falar agora, Mas é o que eu tô falando, no Tokusatsu isso funciona, no desenho animado isso funciona. A impressão que eu tive, cara, é que o Del Toro, ele escreveu o filme lá quando ele era criança, beleza, né? E aí ele pensou assim, cara, um dia eu vou fazer esse filme, vou ter como fazer esse filme. Aí ele vai e tenta 15 vezes e não existe recurso a fazer o filme. Chega agora em 2012, agora a gente tem tecnologia pra fazer esse filme, beleza, vamos fazer. Aí faz o filme todo, quando acaba o filme o cara se toca, putz, velho, esqueci de mudar o roteiro do filme, a história. Ah, vai ficar desse jeito. E se esses monstros, olha só, olha bem, veja bem, se eles tiverem uma fisiologia diferente, eles tiverem uma formação biológica que permitem que, ora, eles consigam ficar todos num mar de 30 metros, ora, eles consigam montar a fisiologia toda pra atacar em pezão, quem sabe? Você não sabe. Às vezes o Del Toro pensou além, Esther, e você que não está conseguindo enxergar. Mas é o que eu falei, isso. O filme ele é uma tremenda homenagem, principalmente essas obras japonesas, cara. É homenagem. É homenagem. Homenagem. Eu falei homenagem. Agora, Thiago, uma pergunta. Aonde que entra a Fate? A menina, né? Uma das coisas que eu não gostei muito do filme foi isso até. A Fate de Mirror's Edge? Ela pula muito expressa? Ela é muito parecida, né? Ela ficou com um visual muito parecido com a personagem com a Fate, né? E ela aparece no filme como uma imediata lá do comandante general lá, do tal. E aí, do nada, ela... vai, entra no Jagger e ela tem a sincronização perfeita e mais forte com o cara que era pra ser o principal. Então, simplesmente isso, entendeu? Resumindo, ela é o par que o cara vai sapecar depois. Isso aí. Ah, eu não achei que foi assim, cara. Primeiro que a história começa, a sincronização perfeita dele é com o irmão dele. Eles são irmãos, sim. Aí eles têm a... Bom, primeiro, vamos explicar, né? Evangelho é um puro isso aí, esse negócio de sincronização, né? É, bom, que os Jaggers, eles são comandados por duas pessoas, precisam ser duas, porque parece que... parece não, uma só, por exemplo, é até possível de se controlar, porém, utiliza muito da força física e mental de quem tá controlando. Então, o que eles fizeram? Dividiram em duas, onde cada pessoa controla um lado, e essas pessoas, elas acabam se conectando, né? Elas precisam ter uma conexão perfeita, mentalmente, para conseguir controlar o Jagger certinho. O personagem principal, ele tem a sincronização com o irmão dele. E, vai, é spoiler, vai, não tem o que falar. Na luta, na primeira luta, nos primeiros 10 minutos de filme, o irmão dele acaba sendo morto. E aí, depois, ele acaba depois de muito tempo no filme, voltando a ser chamado para controlar o Jagger, né? E nisso, eles estão lá, numa escolha, entre vários outros soldados lá, numa luta, pessoal, com um bambu, uma madeira, não sei lá, tipo as lutas de samurai, né? Onde nessa luta eles identificam as pessoas que têm compatibilidade, certo? Na luta. Então ele tá lá lutando com várias pessoas e tal, e nenhuma tá dando certo. E ele tá sempre meio que... essa menina, essa moça tá sempre meio que criticando ele, o jeito dele ser e não sei o quê. E na luta ele acaba chamando ela e acabam vendo que tem essa compatibilidade. Só que... eu não concordo com o que disseram, que falaram que, de primeira e foi, deu certo. Tanto que, numa primeira vez que eles estão juntos lá, não dá certo, acontece tudo errado nos testes que eles estão fazendo, eles cogitam tirar a menina do lugar, entendeu? E acabam que no final dá tudo certo. Eles acabam controlando o Jagger, mas eu não vejo que foi uma coisa assim... era pra ser desse jeito, entendeu? Eu acho que essa parte da história do filme foi até bem construída, foi legal, entendeu? Essa sincronização entre eles, eu achei bem bacana. Sabe o que me lembra essa questão toda no quartel-general? Eu lembrei muito do Top Gun, naquela cena aqui. Verdade. Os caras começaram a brigar, sabe? O cara mal chegou lá, aí o outro já fala, não gosto de você, né? E fica esperto, não sei o que. Aí começa a empurra. E tapinha pra cá, tapinha pra lá, bicho. Eu achei uma viadagem aquele negócio, cara. Que porra. Lembrei Top Gun na hora, velho. Né? No universo do filme funcionou. Você pega ali, a menina tá lá, o sonho dela é ser piloto de Jagger e de repente ela é a compatibilidade mais forte com o cara. Eu achei. Aí, pra mim, forçou um pouco. Mas não estragou o filme, não. É uma questão que eu acho que eles podiam ter explorado um pouquinho mais. Não o problema, mas assim. Ter focado um pouquinho, ó. O cara chegando, treinando ela, explicando pra ela um pouquinho, só coisa de 30 minutos ali, podia ter feito até em flashback. Eu achei mais forçado, por exemplo, a dupla do final, que se forma ali do nada, entendeu? Sim. Do que ele faz a pena. Esse... Entendeu? Mas a dupla do final você entende que é assim. O pau tá quebrando, a gente tem porra nenhuma pra fazer, vão lá. Se der certo, deu. Se não der, eu vou morrer. Eu entendi isso. Ao contrário dos outros dois, que os outros dois são os grandes salvadores da humanidade. Então, por isso que eu não concordei muito, entendeu? Mas enfim, não estraga o filme, é uma questão bobagem. É a gente procurando errinho tosco. A gente procurar ser externo. Se quiser, eu falo mais um monte de erro ainda. Tem uma parte que o robô tá parado lá e passa uns pássaros voando perto do robô assim, bicho, no pier. Cara, se uma pessoa não chega mal no calcanhar do robô e um pássaro daquele tamanho voando do lado dele, o pássaro tem que ter uns 3 metros, velho. Já começa por aí. Depende do... No universo que tem monstro gigante. Depende do plano que às vezes ele passou na câmera, ué. É no mesmo, tudo, porque o robô tá ali, os pássaros voam. Então é próximo. Depende do ponto de vista do observador. Claro. É o ponto de vista do observador externo. Externo, o que aconteceu? Quanto ódio nesse seu coraçãozinho, externo. Eu sou amargo desse podcast, externo. Tem umas coisas que não dá, cara. Tem uma cena que uma criatura lá, alada lá, pega o robô e sai voando com ela. Tudo bem, cara. Eu entendo que pode levar o robô pra estratosfera, não tem problema nenhum. Só que ele corta a cena e já tá na estratosfera, dá a entender que foi coisa de minuto, sabe? 2 minutos assim já tava uma altura absurda. Mas, se bem que eu ia fazer uma comparação que ia fuder o filme, né? Falar que no Lanterna Verde o bicho sai da Terra 5 minutos depois e tá lá no sol, né? Tá vendo? É tipo isso. Tem coisas muito legais, cara. A cena que o robô, por exemplo, vai bater no monstro lá com um navio na mão, velho. Foi muito foda. Não fala mal dessa cena. Não! Foi muito foda. Eu levantei da cadeira e comecei a gritar, puta que pariu! Quando eu vi isso no trailer, velho, quando eu vi, porque era tipo o clímax do trailer, né? Ele vindo arrastando aquele robô assim, aquele navio, aí ele pega, ele coloca assim, faz a posição de espada. Mano, é fenomenal. Essa luta é muito boa. Mas aí vocês já me deram medo. Por quê? Se essa é a cena mais foda do filme, eu já vi ela no trailer. Eu não preciso ver o filme. Porque... Não, não. Tem outras coisas. Mas eu falei que a cena mais... Assim, a luta, essa luta aí, é uma da... Assim, eu acho que foi a melhor do filme, entendeu? Pra mim, essa luta. E essa cena, cara, ela sei lá, ela deu um hype violento, pelo menos pra mim. Muito louco mesmo. Porque no trailer, ele... você vê ele arrastando, né? Você não vê ele lutando com o negócio. E lá você vê ele lutando com o navio como se fosse uma espada. Mas, só pra encerrar essa questão ainda dos defeitos, cara, ó, as criaturas dá a entender que são répteis, né? Até porque, como o Thiago tinha falado, né? Como se tivesse vivido da época dos dinossauros e tal, né? Sim. E aí, de repente, você vê um saindo ali com um cordão umbilical, pô, bicho, deu vontade de parar de ver o filme, na boa. Pô, velho, monstros diferentes aqui. Aí se fosse os monstros tudo igual, ah, não, o designer não teve ideias, não pensou em nada original. Não, mas eles explicam isso no filme, que a cada hora a categoria do monstro vai mudando, eles vão evoluindo, eles vão ficando maior e mais forte. Então são pokémons. Olha aí. Gente, mas uma coisa muito engraçada é que, apesar de parecer que Pacific Rim já garantiu uma continuação, graças ao sucesso que ele fez na América Latina, Estados Unidos... E China. Na China também foi um sucesso, né? No Japão, o filme não rendeu. Eu acho que ele não fez sucesso no Japão porque ele foi escrito com dois S's e cedilha. Nossa... porque eu escrevi errado aqui. Ah, bom, é verdade. Isso não faz sucesso em lugar nenhum. Eu acho que é por isso que não fez sucesso no Japão. Dois S e S. Nosso amigo Thiago Mendes, ele escreveu para nós aqui na pauta, para nós seguirmos a pauta, sucesso! Com dois S e C cedilha. Para você, ouvinte, bom entendedor de português, pelo amor de Deus, deixe um comentário e ensine para nosso irmão e amigo camarada Thiago Mendes, sucesso não é com dois S e C cedilha. Caramba! Pelo amor de Deus. O problema foi o conjunto. Se fosse só o cedilha, se fosse só os dois S, né? Olha aí, Thiago, tamo junto, cara. Você mora aqui no meu coração, falou. Mas enfim, o filme não rendeu no Japão. A que vocês atribuem isso? Eu atribuo uma simples palavra. Bairrismo. É isso. Sabe aquele cara que fala bem assim? Se você atravessar a rua pro meu bairro, eu vou te enfiar a mão na cara. É isso, cara. É isso. Os japoneses viram o seguinte. Você se meteu com um negócio que é tipicamente nosso. A gente não vai comprar. Acabou. Olha aí. Só isso. E faz sentido, né? Eles fazem isso o tempo todo, cara. Tudo que é americano, eles fazem questão de não comprar. Se tem um semelhante japonês, eles não compram americano. Eu já penso o seguinte, quem não gostou do filme, no caso japoneses, no caso alguns podcasts aí, tem tudo peru pequeno. Por isso que não gostou. Cara, eu acho que é porque eles estão acostumados, né? É igual... Eu nem falo que é questão de bairrismo, é porque pra eles... Eles fazem isso com tão bem, durante tanto tempo, é uma coisa que tá incrustada ali na cultura deles, né? Diego, o que você acha? Você que também assistiu muito Tokusatsu, muito Super Sentai com a gente? Não, eu assisti esse filme aí também. É o seguinte... Que isso, cara? Ai, ai. Não, é o seguinte, cara, eu acho que não pode não ter feito sucesso no Japão, mais ou menos igual o Stern falou. Se alguém vai lá e faz alguma coisa baseada naquilo que eles criaram e que não fica bacana do jeito que eles esperariam, eles não compram mesmo. E é uma coisa tão legal que eles não compram mesmo, que parece que eles ficaram com aquele sentimento de remorso e anunciaram recentemente a Warner japonesa que eles vão fazer um filme de Mobile Suit. Mobile Suit não, Police, Force Police e Platable. Platable, olha só. E o que que é isso? Não, o que Platable que é, isso? É basicamente igual Evangelion, Zeoraima, essas coisas com robô. Eu vi um anúncio muito doido, cara. Platable é um anime de mecha, pra quem não conhece, é um anime de mecha. São robôs gigantes policiais lutando contra monstros gigantes por aí. Aí resumindo, eles fazem um anúncio desse, chega lá, faz a parada mais próximo do anime e regaça com tudo. E fala assim, chupa Estados Unidos! É assim que faz filme de robô gigante. Exato. Olha aí. Duvido que fica melhor que o Pacific Rim, mesmo eu sem assistir ele. Duvido. Olha, eu não vou falar isso porque eu vou ser bem sincero com você. Os últimos filmes japoneses que foram lançados com base em anime e mangá, todos eles fizeram muito, mas muito sucesso mesmo. Grau de fidelidade perfeito. A ambientação perfeita, o pessoal lá, eles estão investindo muito pesado, cara. O cinema japonês tá investindo pesadaço. Não, mas esse sucesso ele fica restrito ao Japão, né, cara? Tipo, faz sucesso lá, só que acaba não sendo divulgado aqui. A gente vê, a gente assiste, porque a gente pesquisa, a gente vai na locadora, né? Mas vai... o chamado mesmo é um bom exemplo. Não, mas... Tipicamente japonês, mas, ver, ou... mas não é a versão japonesa. Não, mas o que acontece? Mas enfim, você concorda, Patrick, que os japoneses não compraram o filme muito porque eles já estão acostumados com isso? Cara, sério, velho, eu não vou ser bem sincero, eu não faço ideia do porquê que eles não gostaram do filme, velho. Eu não vivo a realidade deles. Eu concordo com essa teoria de que eles não aceitam muita coisa ocidental, velho, mas eles são fãs de Star Wars, cara. Então, tipo assim, eu sinceramente não faço ideia. Eu continuo com a teoria de que quem não gostou do filme é porque tem peru pequeno. Eu acho que é a melhor explicação que eu posso dar. País inteiro, né? O país inteiro. É, você tá falando de Japão, peru pequeno, e você pronto, fudeu. Aí quando o cara é chato, ô Diego, como é que você chegou a essa conclusão de que o país inteiro? Você foi lá, fez um teste estatístico, como é que foi? Eu tenho amigas que já reclamaram. Não, ele chega lá e fala bem assim, meu pau é enorme, pronto. Ah, tá, excelente. É, não tem mais agora, o que falar, velho. Agora, olha o nível desse podcast. Olha o nível desse podcast. O meu melhor argumento pra quem não gosta do filme é que tem peru pequeno. Excelente, cara, excelente esse meu argumento, excelente. Não, vamos brincar de dar nota. Quantos ovos mexidos? Olha aí. Não. Quantos perus pequenos? Quantos perus pequenos? Boa, ótimo. Então, meus amigos... Quantos peruzinhos? Cara, não leva a mal não, mas ovos mexidos tá melhor, porque isso vai de piru. Não vai dar certo. Isso vai dar merda. Não, vocês dos peruzinhos. Espiruzinho, eu tô falando. Então, meus amigos Externo e Matheus, quantos perus pequenos vocês dão para o filme? Você, Externo, primeiro. Putz, bicho. Ó, eu vou dar 4 perus pequenos. De 0 a 10? 0 a 10. Que aí? Justifique. Cara, é aquilo que eu te falei. Eu acho que visualmente o filme é 11, cara. O filme merece ter um peru grande, na verdade. Mas, bicho, a história do filme se perde, sabe? O filme, ele é muito vazio, né? Eu particularmente, eu acho que é divertido. Mas eu não acho que vale o ingresso no cinema, não. A verdade é essa. Louco. Nossa, que é isso, Stern. Ah, que isso. Eu pagaria o ingresso do IMAX pra assistir esse filme. Se tivesse IMAX na minha cidade, eu ia. E eu falei para um amigo meu de São Paulo que quer assistir o filme, ele falei, cara, vai no IMAX 3D, ele vai pagar 40 conto, mas vale a pena. Vale. Cara, eu assisti esse filme em, sei lá, acho que o cinema daqui, deve ser nem 720. E eu já gostei, eu não vejo a hora de sair o Blu-ray para comprar o Blu-ray e assistir em 1080 aqui em casa, entendeu? Não é possível falar que não vale o ingresso do cinema, cara. Aproveitando a deixa, meu amigo Matheus, quantos piruzinhos você dá pro filme? Eu dou 9 piruzinhos pra ele. Justifica, Matheus. Expresse todo o seu amor por essa obra cinematográfica. Ah, cara, foi o que eu disse. Eu fui... esse filme me cativou onde tinha luta de monstros gigantes com robôs gigantes e robôs com um mínimo de física possível, né? Diferente de outros filmes que a gente vê por aí, entendeu? Com soco foguete, com navio espada, com foguetes, entendeu? Foi isso, e foi isso que eu fui ver, e foi isso que eu vi, entendeu? Então, não tenho do que reclamar do filme. E você, Thiago Mendes? Cara, eu vou junto com o Matheus, eu dou 9 piruzinhos. O Matheus expressou o amor dele de forma tão, tão eloquente, olha eu usando palavra difícil, que me convenceu realmente o filme. É igual eu falei, ele tem uma história rasa, assim, tem alguns vacilinhos, mas isso é de cinema hoje em dia, não tem como sair muito. Mas é um filme muito divertido, se você pegar ali e falar assim, oh, hoje eu quero ver o pau quebrar, não me interessa nada. É um filme muito divertido e compensa sim assistir no cinema. E se você conseguir assistir em IMAX, eu acho que vale mais a pena ainda. E você, Diego Mendes, quantos piruzinhos pequenos você dá pro filme? No momento, eu, sinceramente, não... se for pelo trailer, né, que é o que eu assisti, eu dou aí uns... uns 3 piruzinhos e meio. Que isso? Ô, Diego... Pelo amor de Deus, Diego. De 0 a 10? Não, de 0 a 10, cara. Porque eu não, primeiro que eu não assisti o filme, não posso definir uma opinião perante um trailer. Porque o trailer é muito básico. Você dá 3,5? Isso pode influenciar outras pessoas. Eu tô explicando por quê. Porque trailer de filme é muito básico. Mostra as melhores cenas. Caraca, velho. E aí se você vai logo definir lá, que eu vou dar logo 10 piruzinhos. Mas, como eu sei que... muitas coisas que lembram coisas clássicas tendem a ser merda. Caraca, nos 3,5. Eu não compreendo, cara. Eu acho que eu morreria feliz assistindo só o trailer desse filme e de cara me dá 3 pontos. Cara, você é maluco. Não, não seja por isso. É pelo trailer eu posso dar os 10 piruzinhos pra virar um peru médio. Não tem problema, não. Ah, bom. E você, Patrick, quantos perus você dá, eu já que você assistir, também só viu o trailer? Eu sem assistir, eu já posso dizer que o filme é nota 10. Os antes aí, ó, estão reclamando, queriam assistir, era um crepúsculo, queria que o robô brilhasse lá no sol, aí depois viesse um lobinho pra falar que tava apaixonado pela Fate. É isso, velho. Eu, sem assistir, boa, eu já dou 10. É boa, impossível boa. Esse filme ser ruim. Olha, e depois que assisti o... e depois que assistir esse filme, eu vou falar sobre ele aqui. Olha só. Tá vendo? É isso que eu estou querendo dizer. Depois que eu assistir, eu vou definir uma parada aí. Se você quiser falar com meu amigo Matheus Carvalho, como que faz, Matheus? Estou no Twitter, @ Matheus com PH Carvalho. E também no Facebook, Matheus de Mudo Carvalho. E aí, se você quiser falar com meu amigo Externo? Lá no Twitter, @ Externo. E no Facebook.com/ Externo. Externo. Externo. Externo. Eu estou puxando Externo. Ah, tá. É o Externo. É o cara mais odiado. O hater. É o cara que fica do lado de fora. Não, ele é o Externo. Ele deve ter um irmão que chama Interno. Né? Ai, ai. Se você quiser falar com meu amigo Sir Patrick, que tá muito, muito, muito de bom humor ultimamente. É, @ Patrick Muta no Twitter. Muta, Patrick Muta. Excelente. Se você quiser falar com meu amigo e irmão camarada Diego Mendes, pode ser no Twitter através do @ Diego T. Mendes número 7 ou então no Facebook pelo facebook.com/ Diego Mendes. Se quiser falar comigo, @ Thiago T. Mendes no Twitter. E meu amigo Externo? Sim. Se o nosso querido ouvinte quiser falar com o Mexidão Rocks. Então, aí ele vai escolher o post e vai deixar o comentário lá no post do podcast. E também tem a sessão... de comentários, que agora tá funcionando, né? Preenche o formulário e deixa o seu comentário lá. Isso aí! Se quiser falar conosco através das redes sociais, meu amigo Diego Mendes, pode ser no facebook.com/ Mexidão Rocks ou no Twitter através do @ Mexidão Rocks. E se quiser enviar um e-mail, meu caro amigo Patrick? Então você vai na caixa de e-mail bonitinha, clicar no botão escrever e-mail. Lá o endereço vai escrever mexidãorocks@gmail.com sem o acento. Isso aí. E-mails não faltam. Não deixe de entrar em contato. Contate-nos, inscreva-nos, participe-nos e patrocine-nos. Olha aí. É isso aí. Até breve. E até fácil. Mais. Até mais, galera. Ó, a próxima vez fale um filme bom, hein? Nossa. Até mais aí, galera. Fui. Bom, próximo cast de filme, vamos falar sobre Saga Crepúsculo lá e o Externo vai falar bem. O Externo vai gostar. Tô fora. Cara, eu tô assistindo Breaking Bad. Nossa, é muito bom, velho. Que sériezinha mais ou menos, velho. Ah, não fala assim, velho. Não tô falando sério, velho. Hoje vai ser tenso. Ô, Breaking Bad, eu assisti 2 episódios e não entendi por que de tanto hype. É, é isso mesmo. Porque você não tem que assistir 2 episódios. Assiste a primeira temporada, que são 7. Aí você vai entender. Cara, assiste a primeira temporada. É tipo aquela série que você, se você tiver saco pra assistir 2 temporadas, você se convence de que é bom. Não, uma temporada, são 7 episódios, cara. Eu tô... Ah, velho, eu assisti 2 e, na boa, velho, é melhor ter visto o filme do Pelé. Nossa, então o trem é brabo mesmo, hein? Eu tô na 2ª temporada, velho. Até agora ele não me convenceu, não. Ah, para, velho. Herói. Eu tô assistindo Glee, mas eu não tô assistindo essa série. Nossa, tá pegando pesado. Pô, velho, Glee é maneiro, cara. O pessoal canta. Ah, Glee é legal. Glee é legal mesmo. Eu tô assistindo é Heroes. Aí, véio. Aí. Melhor. Nossa, a primeira. Tá assistindo. Para, eu vou embora. Tchau, boa noite pra vocês. Heroes, velho, para! A primeira temporada de Heroes, eu aposto que é bem melhor do que essa bem a boca aí do. Para. Eu tô assistindo, tô na 2ª temporada já, mais ou menos no episódio 6, e tô curtindo pra caralho. Heroes é assim mesmo, depois da 3ª que é ladeira abaixo. Não, a 3ª você para de ver no 2º episódio, cara. Justamente. Justamente. Vamos gravar, vamos nessa. Vamos lá? Pode ir, Wellington? Consigo trocar? Só cola a pauta aqui. Aí, Diego, nós dois vamos precisar de pauta que a gente não viu, né, Diego? Pensa no seguinte: o indivíduo escreve na pauta sucesso com C, cedilha e 2S. Isso é, no mínimo, um assassino. Pensa comigo, Roberval. Ele tem que ir pra cadeia, prisão perpétua. De onde você tirou isso, Diego? Quê? De onde você tirou isso, Roberval? Roberval é um ladrão de chocolate. eu tô inventando aqui os doidinhos lá. teve comentário do Bruno aqui, só, do Malovani. Não, comentário do Malovani não é comentário, pronto. Tá bom. Não, é sério, eu acho que tinha que usar, por exemplo, Mexidão Rocks, tinha que fazer pra que a gente já use em todos. Já falar quantos, sei lá, ovos vai no seu mexidão, sei lá, alguma coisa assim. Cara, é uma coisa que já organiza pra todos, entendeu? Eu gostei da ideia, mas eu acho que nesse aqui o peru pequeno seria mais engraçado. Mas eu gostei da ideia. O problema é que o ovo remete ao omelete. Omelete, né? Por isso que eu falei zoando, mas remete muito ao omelete. Não, mas dá pra fazer o peru de zoar, depois a gente pensa. Ovos mexidos fica legal, foda-se que igual ao omelete. Eu gostei também da ideia, gostei. A gente dá 10 em vez de dar 5. Eu gostei, mas usa o peru pequeno, vai. Faz a escala de 10, então. Não, gente, não. O que acontece? O então, filme, gente, isso mesmo. O filme, ele se passa no futuro, não é... Matheus, peraí, Matheus. Peraí. Repete aí, seu áudio cortou tudo agora. Seu áudio tá igual a opinião do externo, tá uma bosta. Acabou. Oh, não!